Muito bom dia. Temos do outro lado da linha Carlos Carvalheira, diretor do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Hoje o país depara-se com uma greve nacional de professores. Perguntava-lhe a esta altura, são 11 horas, como é que está o ponto de situação no global no Agrupamento de Escolas? Ora, bom dia à Beatriz e a todos os ouvintes da Rádio Boa Nova. Relativamente à greve dos professores, de facto ela está a ter algum impacto, nomeadamente na escola da Ponte das Três Entradas, onde a totalidade dos professores que hoje lá lecionam estão a fazer greve. Nas outras escolas do agrupamento há greves pontuais, não é tão significativo e radical como na escola da Ponte das Três Entradas, mas está a ter alguma influência no normal desenrolar das atividades letivas. Mas só a Escola da Ponte é que está encerrada? Sim, a Escola da Ponte nós tivemos que encerrar porque não teve um único professor a lecionar. Os alunos estão a ser... Nós previamente lançámos um aviso aos encarregados da educação de que poderia acontecer algumas situações destas no agrupamento. Os encarregados de educação que podem acolher os seus educandos, estamos a encaminhá-los já para casa. Os outros estão a almoçar na escola e a seguir ao almoço vão para a escola, mas tem havido um contacto com todos os encarregados de educação no sentido de perceber se há capacidade de acolhimento em casa, no sentido dos alunos não ficarem, das crianças não ficarem sem ninguém. Portanto, na escola da Cordinha, Lagares da Beira e na escola sede, de um modo geral, há alguns professores que faltam, ainda assim os alunos permanecem na escola porque há disciplinas que vão ser lecionadas. Sim. É uma greve pontual, portanto, não há alguns professores a faltar, mas dá para funcionar... não digo em pleno, porque quando faltam um ou dois professores, portanto, a situação está diferente, mas estão a funcionar, não há necessidade de acionar os transportes, de enviar os alunos para casa, portanto, até às 5h10, 5h15, portanto, é quando acabam as aulas, tanto na Cordinha, em Lagares e aqui, portanto, tudo funcionará não normalmente. Com alguma perturbação? Com alguma perturbação, exatamente. E na escola da Ponte das Três Entradas, quantos professores é que a escola tem que estão a faltar? Neste momento, cerca de uns 20 professores. Muito bem. Mais coisa, menos coisa, mas mais numa cerca de 20 professores. Muito bem, no país, então, esta greve está a rondar, para já os números indicam cerca de 90%. Enquanto diretor de um agrupamento de escolas, como é que olha para esta greve, uma vez que se trata de um protesto contra o que considera uma falta de investimento no governo, na educação, no orçamento de Estado? Exatamente, sempre com respeito e respeitando o que cada um, portanto, a greve é um direito de cada cidadão, de cada trabalhador, e, portanto, terei que respeitar. Quando um trabalhador faz greve, é para reivindicar melhores condições. E, portanto, temos que respeitar e nada mais podemos fazer do que isto. E, portanto, vamos ver se, de facto, as reivindicações que são solicitadas pelos sindicatos, professores, pelas associações de professores, poderão ter eco. A greve transtorna sempre, como compreendem, o normal funcionamento das aulas, mas temos que respeitar respeitamos o direito à greve, porque é um direito que é próprio de cada trabalhador, naturalmente.